Bobo. Dentro da pele de um leão, esconde o coração, sobretudo é humano. Mesmo que pareça vulgar, às vezes pode chorar quando o amor traz engano. Amada minha, você tão fria, eu te querendo. Amada minha, enquanto eu brigo, vai me esquecendo. Você sabe que não vê, estou pedindo a você pra me tirar do deserto. Eu tenho que adotar esse amor, é pra tragar minha dor. Mas de peito aberto, eu juro que não vou mais chorar, mesmo que eu possa perder. Mas se meu nome é contigo, põe o coração de castigo. Eu juro, juro que não vou mais chorar, mesmo afogado no mar, os teus amores proibidos. Põe o coração de castigo e nenhuma lágrima mais. Melhor morrer, isso que ganhará. Eu juro que